abramos as nossas Bíblias no livro do profeta quem? Amós. Nona semana falando sobre o mesmo assunto, e a gente vai mais umas duas aí para encerrar, para concluir essa série de conferências, série de mensagens sobre confrontação. De irmãos que estão participando desde a primeira semana, lembram que nós já falamos de Adão, Jacó, Moisés, Davi, Isaías, Jonas, o filho pródigo e a mulher samaritana. Vamos para Amós, capítulo 4, versículo 12. Como já é um texto tão conhecido, nós vamos ler todos juntos. Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim. Vamos lá? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Só a parte final, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos lá? Agora vire a página da sua Bíblia até o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 21. Não converse com o seu vizinho agora, por favor. João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que este? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: Apascenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter-lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar mais uma vez, e agora apresentando o irmão, pela irmã, que parece que é Nascimento. Bom, está hospitalizado no Cléiton Andrade, gravemente enferma. Vamos levantar um clamor ao céu. Aproveita aí e tira o seu marcador de Bíblia aí de dentro do texto, do projeto Casa Cheia. E vamos levantar o nosso clamor por estas vidas cujos nomes estão registrados aí. Após essa oração, nós estaremos liberando nossos filhotes para o culto infantil. Nossas crianças estarão descendo para o culto infantil. Nós vamos convidar o irmão Nivaldo para fazer essa oração, esse clamor, essa intercessão pelo projeto Casa Cheia, por este irmão que está hospitalizado. E em seguida estaremos louvando ao Senhor e já caminhando para a ministração da poderosa Palavra de Deus. Clame, porque a Bíblia garante que Deus responde. Aí, seu irmão, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti por nos dar esta oportunidade de mais uma vez estarmos neste lugar santo, Senhor. Ó, te agradecemos por nos dar a condição de Te adorar nesta noite. Ó, Pai Celestial, nós suplicamos, Senhor, uma bênção toda especial nesta noite. Ó, Tua serva que está enferma, Senhor, ali no hospital, visita agora, meu Deus. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele, Senhor, que para Ti não é impossível. Nós repreendemos, em nome de Jesus, toda enfermidade que está incomodando, que está perturbando a Tua serva, Senhor, nesta hora. Ó, Pai amado, também intercedemos em prol do projeto Casa Cheia. Ó, meu Senhor, libera, meu Pai amado, o Teu poder, a Tua graça. Ó, intervém, Senhor, no meio do Teu povo e nos dai o ânimo, nos dai Seu impulso, Teu Espírito Santo, para podermos ver esse projeto de à frente. Podemos ver, Senhor, ó, Tua casa cheia de vidas regeneradas, de vidas, Senhor, ó, que deram lugar à operação da Tua presença. Ó, que esta casa se encha, que as congregações de feira possa encher, Senhor, que possa faltar lugar, que esteja, Senhor, lotada e superlotada. Ó, meu Pai amado, este marcador de Bíblia que está contendo vários nomes, Senhor, das pessoas que estão intercedendo. Opera salvando, opera libertando, ó Pai amado. E o Teu servo, pastor José Brandão, que está à frente deste trabalho, à frente desta obra, Senhor, continue enchendo da Tua graça, dando a ele a ousadia para pregar a Tua palavra, e pregar com poder, e pregar na unção, e dar o alimento que o povo precisa. Tu sabes, Senhor, o que é que Deus filhos precisa aqui nesta noite. Tu sabes a necessidade de cada vida, e Tu és aquele que eu sei que a Tua misericórdia é transbordante e está consciente da necessidade de cada vida aqui nesta noite. Ó, Pai Celestial, nós suplicamos tudo isso humildemente em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Da frente, Deus abençoe a satisfação recebê-la nesta noite. Temos mais alguém de outra cidade nos visitando? Faz assim, Santo Amaro e outras cidades aí que nos visitam. Deus abençoe. De Brasília, pastor Valdeci. Ele veio ministrar na escola bíblica realizada no Cruzeiro durante toda essa semana. É tio do irmão Sóstenes e de outros obreiros nossos aqui que servem ao Senhor. E nós agradecemos a Deus pela sua presença conosco, pastor. Prazer grande recebê-lo. Eu vou pedir a um dos nossos obreiros que dê um abraço do pastor Valdeci, por gentileza, em nome de toda a igreja. Vamos saudar a todos com boas-vindas, em nome de Jesus. Vamos lá? Amém. Queridos, quinta-feira da semana passada, no início da tarde, eu embarquei para os Estados Unidos da América, cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, onde preguei sexta à noite, sábado pela manhã e à noite, e domingo à noite. Ontem, às 9 da manhã, eu saí da Filadélfia. Com atrasos e tudo, cheguei hoje em Salvador às 11 da manhã. Fiquei na reunião da nossa convenção a tarde inteira e cheguei em casa hoje às 7 horas da noite. Por isso que eu lhe falei que tudo que eu gostaria agora era de uma cama. Pense num homem cansado. Mas Deus é bom e sabe amar. Então eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós. Nós estivemos na Assembleia de Deus Ministério Emanuel, lá em Filadélfia. Acredito que alguns irmãos estão participando do culto com a gente agora, porque pelo menos eles disseram que iriam participar. Deus nos abençoou ricamente, vidas foram salvas, a igreja foi edificada e o nosso coração agradece a Deus pelo seu cuidado, pela sua benignidade para conosco. Vamos agora falar de confrontação. O momento que Deus cerca o homem. Texto de Amós é o texto que temos lido semanalmente para frisar aos irmãos que há um momento que a tolerância de Deus quanto aos pecados do homem e da mulher se esgota. Ao longo de todo o capítulo 4 de Amós, o Senhor vai revelando para o seu povo, toda semana eu digo isto, como ele havia permitido castigos, adversidades, dificuldades, guerras, calamidades, para que o seu povo se convertesse dos seus pecados, mas ao final de cada juízo, de cada dificuldade que o Senhor permite a Israel, o Senhor conclui dizendo: mas vós não vos convertestes a mim. Como a nação descendente de Abraão teimava em pecar, persistia nas suas transgressões, aí o Senhor chega um momento que diz: olha, eu vou vir pessoalmente ter um encontro com vocês, vou cercar vocês, vou confrontar os vossos pecados com a minha santidade. Como eu vou fazer isso? Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que nós temos observado ao longo destas 9 semanas são homens de Deus, mulheres de Deus, que em algum momento da sua história cometeram algum tipo de deslize, de pecado, jogaram o pano do tempo em cima e resolveram permitir que o tempo resolvesse. Entretanto, Deus aguarda que cada um daqueles homens renda-se a Ele espontaneamente. Como eles teimam em continuar, não é que eles continuaram pecando, não. Eles não deram continuidade, mas também não mudaram de vida. Não se arrependeram, não corrigiram. Deus então cria uma circunstância para forçar o arrependimento. Eu disse aqui, tenho dito repetidas vezes, que a razão para Deus confrontar-nos não é para nos envergonhar, não é para nos destruir, é para nos corrigir. Entretanto, Deus deixa muito claro ao longo de todas essas mensagens que frisamos, e eu tenho repetido isso aqui, que Ele não pode abençoar o nosso futuro sem corrigir o nosso passado. Enquanto enquanto houver em nós resquício do passado, Deus não poderá tratar conosco de maneira íntima e plena como Ele deseja. Que mais? Eu afirmei nas semanas anteriores que tempo não resolve tendência. Se você tem algo na sua história de caráter duvidoso, questionável, se você prefere que o tempo esconda, porque olhar para essa situação é desagradável, saiba que cedo ou tarde essa situação vai lhe confrontar. O salmista diz assim: os meus pecados estão de dia e de noite diante de mim. Enquanto Davi não resolveu o seu problema, os pecados estavam diante dele. Eu disse aqui em uma das semanas que Deus não vira a página da tua história. Ele tira o teu pecado. Ele cobre-nos com o sangue de Jesus. Mas uma coisa que eu tenho afirmado e virou textuário e é profético: na confrontação, ou você muda ou você morre. Quando Deus vem tratar com você, porque todos os seus sinais não resolveram, e Ele vem pessoalmente ao teu encontro, Ele quebra os teus pilares, tira a tua capacidade de resistência, anula os teus argumentos. Ou você se rende a Ele, ou a sua soberania o atropela. Porque eu disse aqui, quando falei sobre Jonas, a maioria de nós se esconde no livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. E tem mesmo. Mas eu afirmei aqui, com base em Jonas, que o seu e o meu livre-arbítrio tem limite estabelecido pela soberania. O meu livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Deus continua soberano. E na sua soberania Ele age como quer. Mas purifica a sua igreja, a fim de que a noiva esteja preparada para encontrar-se com o noivo. O nosso personagem de hoje é um dos mais destacados apóstolos das páginas neotestamentárias. Daquele grupo apostólico, ele provavelmente é o mais destacado. Está, sem sombra de dúvida, entre os mais privilegiados. Pedro, há privilégios, queridos, que só Pedro, Tiago e João tiveram. Mas há privilégios que só Pedro teve. Você analisa se Pedro, Tiago e João eram, ao que se percebe, os discípulos mais próximos do Mestre. Em Mateus capítulo 17, num dos textos mais belos da Bíblia, quando Jesus sobe ao monte da transfiguração e a glória de Deus o envolve, e Ele é transfigurado diante dos olhos dos que ali estavam, só Pedro, Tiago e João viram. E foi Pedro quem disse: Mestre, bom é este lugar, faça Formamos aqui três cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E o povo que ficou lá embaixo, que se vire, porque nós não temos mais necessidade de descer. Pedro, Tiago e João foram os únicos que entraram na casa de Jairo quando a menina já havia morta. E os choradores de plantão estavam lá. Jesus manda que todos saiam, inclusive as carpideiras. Apenas Pedro, Tiago e João entram, que presenciam o milagre da ressurreição. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de acompanhar Jesus ao Getsemani. E a Bíblia diz, nos últimos capítulos dos Evangelhos, que quando Jesus chega lá, ele diz aos discípulos: ficai aqui, eu vou orar. E ele distancia-se cerca de um tiro de pedra, que na medida hebraica corresponde a aproximadamente 25 metros. João diz que Jesus ajoelhou-se com o rosto em terra. E Jesus começa a dizer: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus começa a suar grandes gotas de sangue. E quando ele volta da oração, depois de ter dito todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Lucas, que era médico, é o único que dá esse detalhe. Pedro, Tiago e João dormiam de angústia. Os outros apóstolos não estavam nos momentos mais íntimos de Jesus. Eram eles três. Só o fato de ver Jesus transfigurar-se era o suficiente para Pedro ser capaz de ir à cruz com o Mestre, se fosse necessário. Mas note, há privilégios que João não teve, Tiago não teve, nenhum outro teve, só Pedro. Jesus um dia em Mateus 16 faz uma reunião ministerial, reúne os apóstolos e pergunta-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguém levantou e disse: dizem que tu és Elias. Outro levantou e disse: dizem que tu és Jeremias. Outro levantou e disse: dizem que tu és João Batista. Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro levanta num ímpeto e diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a primeira revelação a um homem no Novo Testamento. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou esta verdade não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. É para Pedro que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para Pedro que Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares aqui terá sido ligado lá, e o que desligares aqui terá sido desligado lá, e tudo que pedires em meu nome eu vos darei. É privilégio pouco que Pedro recebe. Jesus deposita sobre Pedro um peso de responsabilidade com o reino que ele veio estabelecer. Outro dia, chegaram cobrando impostos. Pedro era o tipo meio sanguíneo, meio nervoso, meio irritado. Quando vieram cobrar imposto, Pedro disse: não pago. Sou filho de Israel, não vou pagar imposto na minha terra. E eu imagino Pedro entrar dentro de casa resmungando. Jesus olhou e disse: Pedro, pega o teu anzol, lança a água, tira um peixe, abre a boca do peixe, tira de lá uma moeda, paga o meu imposto e o teu também. As leis da natureza dizem que um peixe não pode engolir uma moeda. Ele devolve. Mas Pedro viveu essa experiência única. Só ele. Eu particularmente acho que a experiência mais bela que Pedro viveu foi aquela de João 6. Final da tarde, Jesus deixa os 12 no barco, na praia, e vai orar no monte. O vento começa a soprar. À medida que a noite chega, as ondas açoitam o barco dos apóstolos. Eles vão sendo levados mar adentro. João diz que já era a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus orou a noite inteira. Diga assim: Jesus chega à beira da praia e os discípulos não estão mais lá. Ele simplesmente começa a caminhar sobre as águas. Quando Jesus chega a uma distância do alcance dos olhos, e os discípulos veem a imagem de alguém entre a neblina da noite, eles começam a gritar, a clamar. E Jesus diz: não temais, sou eu. Pedro grita de lá e diz: se és tu mesmo, mestre, manda que eu vá ao teu encontro. Eu imagino que alguém tenha dito: Pedro, não inventa, Pedro. E Pedro disse: se for mestre, eu vou. E o mestre disse: vem. Eu vejo sempre pessoas dizendo: lance desafio para Deus. Lance. Mas só lance se você estiver disposto a enfrentar, porque Deus não corre de um. Vem, Pedro. Pedro sacou o pezão dentro d'água. Sentiu firmeza. Eu acho isso extraordinário. Ele contraria além da gravidade. E sai caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. Dado momento, Pedro ouve o barulho da onda. Não sente mais a presença do barco que ficou para trás. No meio da neblina da noite, o mestre parece desaparecer. Pedro perde o foco. Quando ele perde o foco, ele teme, ele perde a fé. E desaparece, mergulha. Quando Pedro afoga, ele grita: Mestre, me socorre! Jesus estava perto, Pedro não viu, mas Jesus estava lá e toma pela mão e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, há três detalhes aqui que me chamam muita atenção. O primeiro é que Jesus estava perto quando Pedro afundou. Dá um toque no vidinho e diga para ele: Ele está bem perto de você. Deus nunca está longe quando você precisa dele. Chora, masque de Leandro Alagar. Ele está presente. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe qual é o segundo detalhe que eu acho extraordinário? Ninguém comenta o afogamento de Pedro. Ninguém censura Pedro. Sabe o que é que eu entendo ali? No meio da neblina, ninguém viu Pedro afundar. Só Jesus viu. Como só Jesus viu, Jesus olha para Pedro e diz: ó, precisa falar para ninguém. Só eu vi. Você vai voltar caminhando sobre as águas. Para todos os efeitos, Pedro foi e voltou sobre as águas. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não tem interesse de divulgar o seu afogamento. Ele tem interesse de mostrar a sua vitória, de revelar o seu triunfo, de revelar a glória dele na sua vida. E o terceiro detalhe: Pedro fracassou, ele afundou. Se o correto era ele voltar nado ou nos braços de Jesus, mas não. Pedro volta andando sobre as águas. Sabe o que significa isso? Um fracasso não é o suficiente para Deus desistir do milagre na sua vida. Você afundou, ele te põe de pé e te faz caminhar sobre as águas, porque ele é Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Esses são privilégios que só Pedro teve. Alguma coisa justifica Pedro negar Jesus? Pedro era tão confiante, ou por que não dizer, autoconfiante, que no dia que Jesus haveria de ser preso, ele disse: em verdade vos digo que todos vós haverão ou havereis de se escandalizar em mim. Pedro é o único que ousa retrucar com Jesus. Já observou? Pedro de vez em quando dá uma bronca em Jesus. Quando Jesus diz: é necessário que eu morra, Mateus 16, 19, Pedro chama Jesus bem separado e diz: mestre, para de falar essas coisas, tem dó de ti mesmo. Que conversa é essa? Ele era íntimo, ele tinha coragem de contradizer o que Jesus acabara de falar. Jesus diz: todos vós haverão se escandalizar em mim. Pedro bateu na mesa e disse: eu não. Se for necessário, morro contigo. Deus olhou e disse: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Você pensa que Pedro calou a boca? Não. Ele repetiu: não te negarei, contigo eu vou até a morte. Pedro disse assim: o senhor está enganado a meu respeito, o senhor está equivocado a meu respeito. A noite vão do Getsemani, chegam os guardas para prenderem a Jesus. Pedro reage logo. Ele quis provar que não negaria o mestre. Ele cava a espada e dá no pescoço de um. Pescoço não, pastor, na orelha. Na orelha, porque era um soldado, era ágil, sabia se defender. Se fosse eu ou você, tinha sido no pescoço. Pedro acertou a orelha porque era um soldado. O indivíduo se livrou. Pedro estava lá para brincar com o mestre, ou pelo mestre. Aliás, basta analisar que Pedro era zelote. A palavra mais próxima que nós temos no vocabulário moderno para traduzir zelote é terrorista. Pedro era membro de um grupo revolucionário que lutava pela libertação da Palestina das garras do Império Romano. Pedro queria a libertação à força, ao fio da espada. Jesus olha para Pedro e diz: coloca a tua espada na bainha. Pedro guarda a espada mesmo sem graça, meio frustrado. Já falei aqui, eu acho extraordinário, Marcos 1:18, quando os soldados olham para Jesus e perguntam: há mais alguém contigo? Jesus diz: é a mim que buscais. Eles outra vez indagam: há mais alguém contigo? Jesus diz: é a mim que buscais. Por que que Jesus não disse: ah, Pedro, Tiago e João estão aqui? Por que ele não disse? Porque ele sabia que os soldados queriam prendê-lo, matá-lo e matar também aqueles que dariam continuidade à sua obra. Quando Jesus diz: é a mim que buscai, ele tira Pedro, Tiago e João de cena e ele entra na linha de frente. Entendo uma verdade: na peleja espiritual, quando Satanás vem furioso contra você, o Senhor diz no Salmo 46: aquietai-vos, saia da frente, me dê a vaga, eu entro na frente da peleja, sabei que eu sou Deus. Deus quer tirar você de foco. Ele tira os discípulos do foco e assume a responsabilidade. E Pedro tentou cumprir o que prometeu. Ele seguiu Jesus. Pedro vai com Jesus à prisão. Quando Jesus chega no Sinédrio, era uma noite fria, ao que tudo indica. Era o período de geada. Estava muito frio. Alguns soldados se aquietiam lá fora do tribunal. Pedro se aproxima para se aquecer. Quando Pedro está no meio da multidão se aquecendo, alguém olha para ele e diz: eu já vi você como Nazareno. Pedro disse: não sei nem quem é. Ficou meio sem graça. Já me descobriram. Saiu. A Bíblia diz, Lucas diz, que Pedro foi lá para o vestiário. Quando Pedro chegou lá no vestiário, tinha uma empregada de Pilatos arrumando os armários. A empregada de Pilatos olhou para Pedro e disse: você parece que é galileu. Os traços do seu rosto, sua maneira de vestir, eu acho que já vi você com galileu. Lucas, eu gosto do relato de Lucas, porque Lucas diz que Pedro saiu resmungando, reclamando, como que dando tapa na parede, já que se não conheço. Alguém encontrou Pedro no corredor e disse: oh, seu sotaque te condena, sua fala te denuncia, você anda com ele. Pedro disse: já falei que eu não conheço. Quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta. Lucas diz que quando o galo cantou, Jesus apenas olhou para Pedro. Não disse nada. O olhar do mestre traspassou a alma de Pedro. Pedro desaparece. Vai chorar. É o fim de semana mais amargo da sua vida. Chora sexta. Não acredito que Pedro conseguiu dormir. Chora a noite inteira. O sábado é terrível. Domingo, Pedro está no cenáculo com os discípulos, meio acabrunhado, sem graça. Ninguém viu Pedro negar Jesus. Ninguém viu. Não tinha um discípulo perto para apontar o dedo e dizer: você é um covarde. Ninguém. Mas você não precisa de ninguém para te denunciar com mais força do que a tua consciência. A consciência de Pedro o fustigava. Pela manhã do domingo, algumas mulheres vão embalsamar o corpo do mestre. Quando chegam lá, João 20 diz que havia um anjo com aparência de relâmpago em pé sobre a pedra que fechara o túmulo. E o anjo olha para elas e diz: a quem buscai? A Jesus de Nazaré? Ele não está aqui. Já ressuscitou. Foi demais para elas. Elas partiram correndo para Jerusalém. Chegaram no cenáculo e disseram: mestre, está vivo. Nós vimos um anjo. Jesus está vivo. O relato é de João capítulo 20. Pedro e João levantam e saem correndo em direção ao túmulo. Vão à carreira para ver o milagre. No meio do caminho, a consciência de Pedro diz: e agora, como é que você encara Jesus? João diz que Pedro diminuiu a velocidade. João continuou. Chegou lá no sepulcro e viu. O texto diz que Pedro chegou algum tempo depois. Pedro entra e sai meio sem graça. João entra a segunda vez e crê. Aí volta Pedro e João para Jerusalém. João alegre. Jesus está vivo. A promessa se cumpriu. Ele não ficou na sepultura. E Pedro é. Realmente. O que será que a gente vai encontrar com ele? E a consciência dizendo, você tem uma dívida. Você tem uma dívida. Maria Madalena ficou no jardim chorando, Marcos 16. De repente Jesus aparece a Maria Madalena e diz assim, Marian ou Maria. Maria reconhece a voz e prostra-se e diz, Rabi, Rabuni, Rabuni, Mestre, meu Mestre, meu bom Mestre. Jesus diz, não me toca, Maria, vai. Versículo 6 e 7 de Marcos 16. Disse aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Por que Pedro? Aos meus discípulos e a Pedro. Por que Pedro? Jesus sabia que Pedro não tinha coragem de encará-lo. Eu imagino quando Maria Madalena chega no cenáculo, todo mundo reunido, e diz assim, olha, eu falei com o Mestre. O que ele disse, Maria? Ele disse para todo mundo ir para Galileia, que ele vai encontrar com a gente lá. Licença aí, irmã Joana. Licença aí, irmão Tiago. Irmão Pedro. O Mestre disse que o senhor não pode faltar na reunião. Você consegue analisar o choque que deu no rim de Pedro quando Maria Madalena deu esse recado? E agora? Ele realmente vai acertar. Daí, João 21 começa. Pedro não foi se encontrar com o Mestre. Não é Pedro que vai. Pode ler os versículos anteriores ao que lemos. É Jesus quem vai para o mar da Galileia. Pedro foi pescar. Correu. Não quero conta com essa reunião. Mas quando Deus marca uma confrontação, não adianta. Ele lhe encontra no Val de Jaboque. Ele lhe encontra no deserto do Sinai. Ele lhe encontra no palácio do Davi. Ele lhe pega, nem que seja nas profundezas do mar. Mas ele vai ao seu encontro. Pedro está pescando, mas João. Diga assim, o Mestre chega trazendo pão e mel. E Jesus olha para alguém e pergunta, já tem peixe aí? Se alguém para meio estupefato, meio assustado, se afasta e grita, João, é o Mestre. A Bíblia diz que João não aguentou, pulou na água e veio nadando ao encontro de Jesus. Pedro também pulou na água. Sentido contrário, se escondeu atrás do barco para Jesus não ver. Pedro fica lá! E Jesus vai assando peixe, comendo peixe com pão e mel. Peixe com pão e mel. Todo mundo comia, se servia. Ninguém tinha coragem de dizer nada. A alegria era tamanha. Jesus está vivo, o que importa? Eu não tenho o que perguntar. Não tenho o que falar. Basta saber que ele está aqui. Ninguém fala nada. E Pedro congelando lá. Quando Pedro percebeu que não aguentava mais, ele coloca a cabeça meio por cima do barco e grita, João, joga minha capa. João joga a capa de Pedro. Pedro se enrola. Que sai. fica meio distante do grupo, afinal de contas o último olhar de Jesus me traspassou. São Pedro fica longe do olhar do Mestre. Não dá para encará-lo. E eu imagino alguém dizendo: Pedro, fala alguma coisa, Pedro. Você não é calado assim? Você sempre fala alguma coisa. Vamos, Pedro, come peixe. Quer não, obrigado. Pedro, toma, rapaz, vem cá, come. Aí Pedro vai devagarinho. Quando Pedro pega no peixe e tira um pedaço do peixe, Jesus diz assim: Pedro, fala, Senhor. O coração de Pedro estava para sair pela garganta. Não tenho dúvida. Jesus diz: você me ama, Pedro. Isso é confrontação. Eu o neguei anteontem. Depois de andar com ele 3 anos, de caminhar sobre as águas, eu o neguei. E agora ele me pergunta se eu o amo. Isso é para jogar Pedro contra si mesmo. Pedro olha para Jesus, a versão portuguesa diz: eu te amo. Mas à luz do original, Pedro diz assim: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Jesus diz: tá, Pedro, come peixe. Pedro come meio engasgado. Quando você está sendo confrontado, comida não desce, sono não vem, a paz acaba. Dá um nó na garganta e parece que o estômago rejeita o alimento que você costuma saborear. Quando Pedro engole o peixe e vai levantando para pegar mais um pedacinho dele e vai chegando, Jesus diz: Pedro, não. Você me ama, Pedro. Ah, Senhor, eu gosto bastante do Senhor. É como se dissesse: o Senhor é o meu amigo preferido. Jesus disse: tá, Pedro, come peixe. Eu não sei o que, que Deus está lhe perguntando hoje. Eu não sei em que circunstância Deus está lhe jogando de volta por problemas que você não resolveu. Mas eu lhe digo: resolva, porque Deus é cheio de graça e de misericórdia. Quando Pedro vem a terceira vez e se aproxima do Mestre, vai melar o peixe no mel, pegar um pedaço de pão, Jesus olha para ele e diz: Pedro, ô irmão, eu acho que Pedro quis desmaiar. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu gosto disso, eu acho isso extraordinário. Porque a primeira vez que Jesus pergunta: você me ama? Pedro diz: eu gosto. Na segunda vez que Jesus pergunta: você me ama? Ele diz: eu gosto muito. Na terceira vez, Jesus não pergunta: você me ama, Pedro? Jesus olha para Pedro, à luz do texto original, e diz: Pedro, você gosta de mim, Pedro? Como se dissesse: tudo que você sente por mim é gostar. Depois de tudo que vivemos, Pedro, você apenas gosta. Mas com isso, se Jesus estava descendo ao nível de Pedro, ele sabia que Pedro estava lá embaixo e não aguentava subir. Jesus desce ao encontro dele, faz um gancho. Você gosta de mim? Ele puxa Pedro de volta. Aleluia! Ei, da gastui derramar, soriando na garra. Pedro olha para o Mestre e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. como se dissesse, por que me pergunta isso, se conheces o meu coração? Tu sabes que o meu fracasso não foi falta de amor por ti, foi covardia. Eu tive medo, mas tu sabes que eu te amo. Jesus dá um abraço em Pedro. Pedrão, apascenta as minhas ovelhas, Pedro. Você é pastor, eu delego a você o ministério. Eu já disse aqui que Deus só confronta alguém quando ele tem um propósito específico na sua vida. Jesus queria que Pedro pastoreasse a igreja primitiva. É por isso que ele corrige a história de Pedro. Ele confronta Pedro. Ele tira o cascão do velho homem. Prepara, Pedro! E lá em Atos 2, não é mais o Pedro covarde que nega Jesus, é o Pedro que manda abrir a porta do cenáculo e dizer que Cristo, a quem vós crucificastes e matastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o Pai, Senhor em Cristo, e nós somos testemunhas dessas coisas. Deus quer um encontro contigo. Para quê? Para lhe usar depois. Eu não estou dizendo que Deus não usa quem tem algum probleminha na história. Ele usa. Ele usou Isaías. Ele usou Davi. Vocês já ouviram quem participou das semanas anteriores. Jonas era o profeta mais irresponsável do Antigo Testamento. Perdão pela ausência dele para eu dizer isso. Eu disse aqui que Jonas é o único pregador que prega, Jesus salva, e ele murmura, acha ruim. Não era para Jesus salvar, era para ele pregar e o povo não se arrepender. Mas Deus usa assim mesmo. A confrontação não é para você ser usado. A confrontação é para você ser ousado. Deus lhe leva a uma nova dimensão depois dela. Deus me leva a uma nova intimidade, a uma experiência pessoal com Ele. Ele quer usar você, mas primeiro Ele precisa corrigir a nossa história. Fica em pé, por favor. Ele te joga de volta ao passado para corrigir o teu futuro. Pastor, quem está em Cristo, nova criatura é. Eu sei. Eu não estou falando dos pecados que você cometeu antes de aceitar a Jesus como Salvador. Eles foram lançados no mar do esquecimento. Eu estou falando daqueles que ao longo da jornada da fé agiram de maneira errada, equivocada e pecaminosa, que acharam que o tempo apagaria, mas não apagou. E eu já disse, Deus aguentou Adão, mas confrontou. Ele esperou Jacó por 20 anos, mas confrontou. Ele aguardou Moisés por 40 anos. A Davi, 3 anos. Não importa. Se Deus tem um plano específico na sua vida, Ele vai entrar em ação para corrigir o seu passado. E acredite, quando Deus taca o dedo debaixo do nosso nariz, não dá para resistir. Ore comigo agora. Eu não sei se você tem negado ao Senhor lá na faculdade, no trabalho, com os teus atos, com o teu comportamento, com as tuas palavras. Alguém viu Pedro negar a Jesus? Não. Negamos a Jesus às vezes confiantes de que ninguém está nos vendo. Então não importa se ninguém viu. Mas Ele vê e olha para você em silêncio. Diga para o Senhor agora, eu quero uma experiência contigo. Eu quero um abraço do teu amor. experimentar a tua comunhão. Coloca o teu caráter agora à disposição de Deus, a tua personalidade, soberano Pai. Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu preciso que esta palavra seja evidenciada. Até o final desta série de mensagens, Senhor, eu quero que o Senhor faça um movimento espiritual dentro do teu povo. Quebra as correntes do pecado. Limpa a nossa vida. Toda ponte de ligação entre nós e o mundo, Senhor, esse é o teu momento de quebrá-la. Precisamos viver de maneira que o teu nome seja engrandecido. Não porque as pessoas viram e testemunharam, mas porque tu vês e podes lançar isto na cara de Satanás, fazendo-o perceber que em nós habita o teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, vai ao encontro de cada pessoa agora, os que estão aqui e os que participam em casa, via internet, ao redor do mundo. Começa a ministrar agora, Senhor, o arrependimento genuíno, a tristeza pelo pecado. Confronta, Senhor. Confronta. Debaixo do poder da tua palavra, Deus, eu te rogo, confronta a vida para gerar arrependimento e conversão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se Jesus não voltar daqui até a próxima terça, quem volta para o culto diz amém. Na próxima terça nós vamos falar de um personagem muito desconhecido da Bíblia. Muito desconhecido. Quase não se fala nele. Eu nunca preguei sobre ele. Filemon. Tem uma epístola inteira de confrontação. Não falte. Venha em nome de Jesus. Vamos convidar os nossos diáconos. Nós vamos agora servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.